Freddy per questo nuovo. Si è stesa quasi di uno scoppio. Guardo. Copia. Passa igual 0073. Já do Guarulhos 400, via peso Luno 6, BHZ 13, e após conforme a rota do plano. Da Euleda Bridge a subida, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10, o código 5061 e o controle no 208. Utilizando 400, peso Luno 6, Bravo Deus Zulu, depois direto Trive, da Ellen do Bridge, com curva direita, 5061, transponder, controle 1208, Gol 9073. Correto, chama para posicionamento. Será. 6224, aspa de identificação na chegada a mais, desça via 2 no pé e já ajusta no 0-1-3. Via mais, 2 no pé, poderia confirmar o ajuste? 1-0-1-3. Ajuste padrão, cliente, continuidade da 24, nada presente? Autorizado, Luna. Nada presente, 2 no pé. Obrigado, senhor Penistar. Pode mandar. 224, atualizar DLS XC, reporte localizador. Ah, é mortal, localizador, XC, é da do voo 9073 com 3 horas e 50, pause 2 a bordo, antena Galeão. 02 a bordo? 92, 92. Desculpa, 92. Táxi autorizado, pátio, Índia, Alfa, ponto, espera, chame 2895, ajustado, corrigindo 186, ajuste no 03. Pátio, Índia, Alfa, ponto, espera, chama 186, ajuste 23 agora. Gente, bom dia, eu vou fazer a pesquisa. Localizador, o Xenemia 224. Xenemia 224, chama em torre, quando no 86. 86, né, 224. 9073, Dael Leda. O 9073, contato radar, parou 400 na saída da El. 400 na saída da El, o 9073. 9073, chame Centro Recife na frequência 1251. 1251, 9073, bom dia. Bom dia, bom voo.